Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Motivação. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e hoje começamos com uma boa notícia. Cristiano Ronaldo vai ter uma estátua em cera em Nova York. Esta é a iniciativa a partir de um grupo de alunos da Escola Portuguesa de Long Branch, em New Jersey, e para além da estátua que já tem no Madame Tussauds, Portugal, ou melhor, Ronaldo, ganha uma estátua de cera nos Estados Unidos. Ficamos agora com a música A Chata, dos Ultra Web. Estás farta de conversas, que és bem diferente das outras que me andam a rondar. Dizes que és de outra colheita, de uma casta apurada, que teu sangue em pouco ferve. Basta-me para te olhar. Queimas que sou como os outros, que não se aproveitam só de tão previsíveis serem. Teus sonhos eram outros, que estás farta dos serões a navegar na internet. Desejas um novo rumo, já baixaste o salvo-vidas e à força que és meu amo no teu mar de frustrações. Mas se eu sou igual aos outros, o que esperas tu de mim? Antes só que em companhia de quem se diz tão eu bem sei, e nunca te escondi, mas também nunca te dei menos do que prometi. Não me venhas com conversas, outra vez a mesma fita. Não aguento a desdita, és uma chata. Basta tanta conversa barata, não vale nem a beata deste cigarro. Daniela Roa continua a ganhar prémios. Desta vez o site Rankers nomeou a nossa atriz portuguesa para a categoria Melhor Atriz numa série de ação para os prémios de televisão. Daniela Roa encontra-se na 4ª posição da tabela com 2.416 likes. Agora ficamos com Isa Sobral com a música Nome 6. Mom says it's cold outside, and she's worried, waiting at home. Dad says it's dark outside, you shouldn't be there all alone. Cause the mystery in the wonders of the world are too hard, and someday we'll all be on our own, and it will be too much, too right no more. She knows my name by heart. I have seen her many times before. I know the mysteries in the one. Because We Can é um sucesso global. Foi número 1 na tabela iTunes de 12 países. A Portugal, Bon Jovi, chega dia 26 de junho. Mas enquanto não chega, ouça agora, aqui mesmo, no Motivação, Because We Can. Another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Down the line, lately feeling like a broken promise. sand. Oh, yeah. I wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier. E não saia do seu lugar, pois vai ouvir já agora Nobody Business de Rihanna com Chris Brown. You always be mine, sing it to the world. Always be my boy, I'll always be your girl. Nobody business, ain't nobody business, ain't nobody business but mine and my baby. Just like this, I like what you, I wonder, can we become love's persona? You'll always be the one that I wanna come home to, girl. Let me love you and show you how special you are. I wanna be your baby, you'll always be my baby. Tell me what you want. Sing it to the world, baby, give me some. Give me some. You gon' be my girl. Negita